Seção 25 de Joana Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes em 2022. Seção 25, capítulo 25. O mês de preparos para o casamento passara. Contavam-se-lhe as últimas horas. Não havia procrastinar o dia que chegava, o dia das núpcias, e todos os aprestos estavam feitos. Eu, pelo menos, não tinha mais que arrumar. Ali estavam enfileiradas ao longo da parede do meu quarto as malas cheias, fechadas, amarradas. No dia seguinte, àquela hora, o trem as levaria para Londres, e assim também a mim, sua criada. Ou, antes, não a mim, mas uma certa Joana Rochester, pessoa que ainda não me fora apresentada. Só faltava pregar os letreiros, cartões retangulares que jaziam na cômoda. O próprio Sr. Rochester escrevera a direção. Senhora Rochester, Hotel, Londres. Porém, eu não me podia persuadir a afixá-los ou mandar que os afixassem. Senhora Rochester. Tal não existia, nem havia de nascer, senão no dia seguinte, um pouco depois das 8 horas. E eu queria esperar até ficar certa de que nascera viva, antes de lhe entregar toda aquela propriedade. Bastava que ali, no gabinete, vestes, as quais diziam serem dela, tinham substituído a minha saia de pano preto e o chapéu de palha que trouxera de Lowood, pois não me pertenciam aquela roupagem de casamento, nem o vestido cor de pérola, nem o véu áureo que pendia do cabide usurpado. Fechei o armário para esconder o aparato estranho, cujo vislumbre, na sombra das 9 horas, lembrava uma mortalha. Vou deixar-te, sonho de espectro, disse eu. Estou com febre, o uivar do ventre me fere o ouvido, saio à quinta para lhe sentir também as rajadas. Não era só a azáfama da preparação que me punha nervosa, nem tampouco a expectativa da grande mudança, da vida nova que devia começar no dia seguinte. Ambas estas circunstâncias tinham seu quinhão nas causas do desassossego e da excitação que me expelia da casa tão tarde. Havia, porém, um terceiro motivo que influenciava meu espírito mais que os dois mencionados. Oprimia-me o coração um pensamento novo, prenhe de angústias. Acontecera alguma coisa que não compreendia e da qual ninguém sabia, exceto eu. Dera-se na noite anterior, estando o Sr. Rochester ausente. Ainda ele não estava de volta. Negócios tinham-no chamado a uma fazenda a 30 milhas de distância. Negócios que ele devia arranjar em pessoa antes de sair da Inglaterra. Esperava sua volta, desejosa de desafogar-me com ele e buscar com ele a solução de um enigma que me desconcertava. Tem paciência, leitor, até ele vir, e quando eu descobrir o segredo a ele, poderás tomar parte na confidência. A ventania violenta fez que me refugiasse no pomar. Levada pela tempestade, desci à Alameda dos Loiros e fiquei-me de fronte do castanheiro fulminado. Mas as duas metades rachadas não estavam separadas de todo, sendo que o tronco sólido e as raízes fortes as reuniam ainda na base. Não obstante isto, os galhos estavam mortos e o inverno próximo havia de prostrar inteiramente o gigante. Fizestes bem em vos segurar tão firmemente, disse aos estilhaços monstros. Apesar de tisnados, queimados, carbonizados, deve haver ainda uma centelha de vida em vós. Nunca mais tereis folhas verdes, nunca mais dareis agasalho aos pássaros a fazerem ninho e cantarem edilhos em vossos ramos. Passou para vós o tempo de prazer e amor. Nem por isso sois solitários. Cada qual de vós tem um companheiro que o consola na decadência. O vento abateu um pouco em redor de Thornfield Hall, mas ao longe, gemidos melancólicos atravessavam as matas e as águas. Era tão triste ouvi-los que tornei a fugir. Continuei a vaguear pelo pomar, colhendo as maçãs que densamente alastravam a relva. Depois separei as maduras das verdes e levei-as para a dispensa. Entrei na biblioteca para ver se o fogo estava aceso, pois, posto que fosse verão, sabia que o amo gostava de encontrar a lareira alegre em noite tão inclemente. O fogo ardia bem. Coloquei a cadeira de braços no canto acostumado e enrolei a mesa para perto dela. Desci as cortinas e mandei aprontar as velas. Depois de completos estes arranjos, tornei-me cada vez mais nervosa. Não podia ficar sentada, nem dentro de casa. Um relógio na sala e a velha pêndula no vestíbulo deram ao mesmo tempo as 10 horas. — Quão tarde já é? — murmurei. — Correrei ao portão. A intervalos, o luar permite distinguir os objetos na estrada a boa distância. Talvez venha agora, e ir-lhe ao encontro abrevia de alguns minutos a expectativa. O vento bramia na ramagem das árvores altas que surgiam por cima do portão, mas a estrada, por onde quer que a examinasse, estava silenciosa e deserta, e formava, salvas as sombras de nuvens que passavam de vez em quando, uma linha comprida e pálida, sem variação de qualquer ponto movediço. Uma lágrima infantil turvou meus olhos, uma lágrima de desengano e impaciência. Envergonhada, enxuguei-a. Parei. As nuvens condensavam-se. A noite ficava muito escura e o temporal fustigava na chuva. Oxalá viesse! Oxalá viesse! Exclamei, presa de temores hipocondríacos. Esperar a sua volta antes do chá, o que eu poderia deter? Aconteceria alguma desgraça? Relembrou-me o acontecimento da noite anterior. Tinha desfrutado nos últimos tempos tanta felicidade que imaginava que a minha sorte tinha passado seu meridiano e devia declinar. Não posso voltar para casa, pensei. Não posso ficar assentada à lareira, estando ele fora nesta tempestade. Melhor cansar os pés e distrair o coração. Irei adiante até o encontrar. Andei depressa, mas não longe. Antes de ter vencido um quarto de milha, ouvi o tropel de um cavalo. Um cavaleiro aproximava-se a galope, acompanhado por um cão. Fora pressentimentos tristes! Era ele, montado no Mesrur, acompanhado por piloto. Viu-me, pois a lua tinha aberto uma clareira azul, na qual navegava clara como prata. O Sr. Rochester tirou o chapéu e abanou-o por cima da cabeça. Corri-lhe ao encontro. — Vem! — exclamou, estendendo-me a mão e curvando-se na sela. — Não podes viver sem mim, é evidente. Trepa no pé da minha bota, dá-me ambas as mãos, monta. Obedeci, ágil e alegre, sentei-me diante dele. A modo de boas-vindas, deu-me um beijo cordial e algumas palavras transpassadas de ternura, que engoli o melhor que pude. De repente, parou com estas demonstrações e perguntou. — Ora, Joaninha, sucedeu qualquer coisa para me vires buscar a tais horas? — Não, mas pensava que já não voltasse. Não pude esperá-la em casa, especialmente com este vento e esta chuva. — É verdade. Temos chuva e vento, e tu estás molhada como uma nereida. Abriga-te com meu manto. — Mas estás com febre, Joana? Tuas faces e tuas mãos estão queimando. — Repito, houve qualquer coisa. — Acabou, já não estou com medo nem me sinto infeliz. — Então tinhas medo? Sentias-te infeliz? — Bastante. Mas vou dizer-lhe tudo aos poucos, e julgo que se há de rir de minhas mágoas. — Hei de rir-me de ti de coração depois de amanhã. Até então, não me atrevo. Ainda não tenho minha presa segura. Estás comigo? Tu, que me tens andado todo este mês, escorregadia como uma enguia e espinhosa como uma sarça? Era impossível tocar em ti com o dedo sem ser picado, e agora te levo em meus braços, como uma ovelhinha desgarrada. Fugiste do aprisco para buscar o teu pastor, não é assim, Joana? Carecia do Senhor, mas não se desvaneça por isto. Estamos em Thornfield Hall. Deixe-me apear. Enquanto João pegava no cavalo e o Sr. Rochester me seguia ao vestíbulo, pediu-me que mudasse a roupa depressa e voltasse à biblioteca, e fez-me parar para me extorquir a promessa de não me demorar. E não me demorei, em 5 minutos estava de volta. Achei-o a cear. Toma lugar, Joana, e serve-te. Oxalá seja esta a penúltima refeição que tomes em Thornfield Hall por um longo tempo. Assentei-me perto dele, mas disse-lhe que não podia comer. Será a perspectiva da viagem, Joana? Será a ideia de ires a Londres que te tira o apetite? Não vejo claramente minhas perspectivas esta noite, senhor. Mal sei que pensamentos tenho na cabeça. Toda esta vida me parece tão irreal. Exceto eu. Eu sou bastante substancial. Toca-me. O senhor é mais fantasma que tudo. É um simples sonho. Rindo, estendeu a mão e pôs perto de meus olhos. Isto é um sonho? Tinha as mãos redondas, musculares, atléticas. Sim, embora o toque é um sonho, disse eu afastando-a de meu rosto. O senhor acabou de ceiar? Sim, Joana. Toquei a sineta e mandei tirar os talheres e pratos. Ao ficarmos sós, aticei o fogo e assentei-me em um mocho ao pé de meu amo. É quase meia-noite. Comecei. É verdade. Mas lembras-te, Joana, como prometestes velar comigo na noite antes de meu casamento? Prometi e guardarei minha promessa por mais uma ou duas horas, pelo menos. Não desejo deitar-me. Todos os teus preparativos estão feitos? Todos, senhor. Da minha parte também estão. Tenho arranjado tudo. Partiremos de Thornfield Hall amanhã, meia hora depois do regresso da igreja. Muito bem. Com que sorriso extraordinário pronunciastes este... Muito bem. Joana, que mancha brilhante tens nas faces? Que brilho estranho nos olhos? Não estás boa? Acho que estou. Achas? Que há? Dize, que sentes? Não posso, senhor, pois não há palavras que exprimam o que sinto. Desejava que esta hora nunca tivesse fim. Quem sabe que fatalidade a hora seguinte nos trará? Isso é hipocondria, Joana. Está sobreexcitada ou demasiado cansada? O senhor se sente calmo e feliz? Calmo? Não. Mas feliz até ao íntimo do coração. Levantei a vista para ele, a fim de ler em seu rosto os sinais da aventura. Estava radioso, ardente. Joana, dá-me tua confiança. Prosseguiu ele. Alivia teu espírito de qualquer pesadelo que o oprima partindo comigo. Que temes? Talvez que eu não seja um bom marido? É a ideia mais remota de meus pensamentos. Estás apreensiva da nova esfera na qual vais entrar? Da nova vida que vais começar? Não. Não te entendo, Joana. Teu olhar, tua voz de angustiada audácia, tornam-me perplexo. Causam-me dor. Desejo uma explicação. Pois então escute. O senhor esteve fora de casa ontem de noite. Estive, sabes muito bem. E tu aludiste a qualquer coisa que aconteceu durante a minha ausência. Provavelmente nada de importância. Porém, alguma coisa te tenha incomodado. Conta-me. Talvez a senhora Fairfax tenha dito alguma coisa? Ou ouviste os criados a tagarelar? Teu amor próprio foi melindrado? Não, senhor. Deram as 12. Esperei até o relógio ter concluído suas badaladas argentinas e a pêndula seus golpes roucos e trêmulos. Depois continuei. Todo dia de ontem estive ocupada, muito ocupada, para acabar essa lida aparentemente sem termo. Por isto não estou perturbada, como o senhor parece supor, pelos receios importunos acerca da minha nova esfera, etc. Julgo a sorte mais ditosa ter esperança de viver com o senhor, porque o amo. Não, não me acaricie agora. Deixe-me falar, sem interrupção. Ontem entreguei-me com todas as veras à divina providência e pensei que os acontecimentos se combinavam para seu bem e o meu. Foi um dia primoroso, se lembra. A calma do ar e do céu vedava apreensões a respeito da segurança e do conforto da nossa viagem. Depois do chá, passeei por breve espaço na calçada, pensando no senhor, e em imaginação estava tão perto de mim que mal sentia a falta de sua presença real. Antolhava minha vida futura, sua vida, Eduardo. Uma existência mais expansiva e mais movimentada do que a minha própria, tanto quanto os abismos do oceano para onde corre o riacho lhe excedem os baixios. Queria saber por que os moralistas chamam de deserto este mundo, que para mim floria. Logo, porém, com o pôr do sol, o ar tornou-se frio e o céu nublado. Entrei em casa. Sofia chamou-me para ver meu vestido de bodas que acabavam de trazer e debaixo dele achei na caixa o seu presente, o véu que o senhor, por um capricho extravagante e principesco, mandou vir de Londres, resolvido, como é de supor, a seduzir-me a aceitar alguma coisa mais preciosa do que as joias que recusara. Sorria-me ao desdobrá-lo, imaginando como o vexaria em seus gastos aristocráticos e seus esforços por mascarar sua noiva plebeia com os atributos de fidalga. Pensava em como traria o véu simples e sem bordados que aprontara para cobrir minha cabeça de filha do povo e como lhe perguntaria se isto não chegava em uma menina que não podia presentear a seu marido nem com fortuna, nem com beleza, nem com relações de família. Via claramente como o senhor me receberia e ouvia suas respostas republicanas e sua renegação altiva de qualquer necessidade de ligar consigo, quer uma bolsa, quer um diadema, para aumentar sua riqueza ou elevar sua posição social. Quão bem me tens lido os pensamentos, feiticeira! Mas que achaste no véu, afora os bordados? Descobriste esse veneno? Ou um punhal? Viste estares agora tão sombria? Não, não, senhor. Afora a delicadeza e o luxo do tecido, não encontrei nada mais que o orgulho de Fairfax Rochester. E este não me assustou, sendo que estou avisada ao aspecto deste demônio. Mas para continuar, ao escurecer, levantou-se o vento, e ontem não bramia como agora, furioso e forte, mas com gemidos malévolos e muito pavorosos. Desejava que o senhor estivesse em casa. Entrei nesta sala. O espetáculo, porém, da cadeira desocupada e da lareira sem fogo me regelavam. Pouco tempo depois, deitei-me, mas não conciliei o sono. Um certo excitamento ansioso distraía-me. O furacão, que se tornava cada vez mais veemente, parecia a meu ouvido abafar um soto concerto lúgubre, o qual, a princípio, não sabia se era tocado dentro ou fora de casa. Reaparecia indistinto e muito triste cada vez que a tempestade pausava para tomar fôlego. Afinal, cheguei à conclusão que devia ser um cachorro a uivar à distância. Quando cessou, sosseguei. Todavia, durante o sono, continuava a ideia da noite trevosa e agitada, e continuavam também as saudades suas, misturadas com a consciência estranha e dolorosa de qualquer barreira que nos dividia. Durante o primeiro sonho, segui as curvas de uma estrada desconhecida. Em redor, escuridão espessa, a chuva bater-me no rosto, nos braços hirtos, a carga de uma criancinha, criatura pequenina e fraca, que ainda não podia andar, e estremecia e gemia lastimosamente ao meu ouvido. Imaginava que o senhor estava na mesma estrada, a grande distância. Entesava cada nervo para o alcançar, fazia ensaio sobre ensaio para pronunciar seu nome e pedir-lhe que parasse, mas meus movimentos estavam agrilhoados, a voz se me prendia inarticulada, enquanto o senhor se afastava cada vez mais. E estes sonhos te oprimem, Joana, agora que estou tão perto? Ah, entezinho delicado, esquece as angústias visionárias e pensa na realidade venturosa. Dizes que me amas, Joana. Sim, não hei de olvidar isto, e tu não podes negar. Estas palavras não te morreram inarticuladas nos lábios. Ouvias claras e maviosas, um pensamento demasiadamente solene talvez, mas doce como música. Julgo a sorte mais ditosa ter a esperança de viver com o senhor, porque eu o amo. Amas-me, Joana? Repete-mo. Amo, amo-o de todo o meu coração. Ora, continuou ele depois de alguns minutos de silêncio. Que coisa esquisita! Tuas palavras trespassaram de dor meu peito. Por quê? Acho que foi porque as disseste com energia tão séria, tão religiosa, e porque o olhar que levantaste para mim é a própria sublimidade da fé, da verdade, da devoção, tanto como se o Espírito pairasse em redor de nós. Olha-me com teu modo travesso, Joana, como tão bem sabes olhar. Funde um de teus sorrisos bravos, esquivos, provocadores. Dize que me tens ódio, incomoda-me, vexa-me, faze tudo o que quiseres, mas não me enterneças. Antes ser exasperado do que entristecido. Hei de incomodá-lo e vexá-lo a mais não querer, depois de acabada a narração. Ouça-me até o fim. Pensei que já me tivesses dito tudo, Joana, e que tivesses achado em um sonho a fonte de tua melancolia. Abanei a cabeça. O quê? A mais? Mas não suponho que seja coisa de importância. Previno-te de antemão da minha incredulidade. Continua. O desassossego de sua fisionomia e a impaciência misturada de apreensões causaram-me estranheza, porém queria prosseguir. Tive mais um sonho, senhor. Sonhei que Thornfield Hall era uma ruína, guarida de morcegos e corujas. Da frente majestosa ficava só uma parede, alta e frágil como uma casca. Durante uma noite de luar, errei pela tapada, tropeçando já em uma laje de mármore, já em um fragmento de cornija. Estava embrulhada em um xale e levava a criança, que não pude deixar em parte alguma, por cansados que estivessem meus braços, e por muito que me impedisse o andar, Ouvi de longe na estrada o galope de um cavalo. Estava certa de que era o senhor, a partir para muitos anos e para uma região longínqua. Frenética, trepei no muro, ansiosa por lhe apanhar ainda um olhar. As pedras rolavam debaixo de meus pés. As trepadeiras nas quais me segurava desprendiam-se. A criança, aterrada, quase me estrangulava. Afinal, alcancei o alto da cerca. Do senhor, descobri na estrada cinzenta apenas um ponto que se sumia. O vento soprava tão forte que me forçou a assentar-me na borda estreita do muro. Sosseguei a criança em meu regaço. O senhor dobrou uma curva, debrucei-me para o ver pela última vez. A parede desmoronou-se. A criança rolou de meus joelhos. Perdi o equilíbrio. Acordei. Mas agora, Joana, contaste-me tudo. Todo o prefácio, senhor. Falta a história. Quando despertei, um clarão deslumbrou minha vista. Primeiro pensei que já rompera o dia, mas enganara-me. Era só uma vela. Supus que tinha entrado Sofia. A luz ardia na mesa de toilette e a porta do guarda-roupa em que pendurava o vestido e o véu de bodas estava aberta. Dali, ouvi um ruído. Perguntei: Sofia, que estás a fazer? Nenhuma resposta, mas um vulto saiu do gabinete, pegou no castiçal, levantou-o ao alto e examinou a roupagem suspensa no cabide. Repeti: Sofia, Sofia! E ainda ficou mudo. Tinha-me erguido na cama e curvei-me para a frente. Apoderou-se de mim primeiro surpresa, depois susto. O sangue arrefecendo quase me estacou nas veias. Senhor Rochester, aquela não era Sofia, não era Lia, não era a senhora Fairfax. Não era, não. Estava certa disso e ainda estou. Não era aquela mulher estranha, Grace Poe. Deve ter sido uma delas, atalhou meu amo. Não, senhor. Juro-lhe o contrário. O vulto nunca se me tinha deparado nos recintos de Thornfield Hall. A altura, os contornos eram novos. Descreve-os, Joana. Era uma mulher alta e corpulenta, com cabelo denso e preto, chegando-lhe até aos quadris. Não sei que roupa trazia, era branca e apertada, mas se era saia ou lençol ou mortalha, não o posso definir. Viste-lhe o rosto? A princípio, não. Mas pouco depois ela tirou o véu do prego, desfraldou-o, fitou-o detidamente e, por fim, arranjando-o sobre a cabeça, mirou-se no espelho. Neste momento vi distintamente o reflexo do rosto e das feições. E como eram? Estranhos, terríveis. Ah, senhor, nunca vi um rosto como aquele. Era um rosto exangue, um rosto selvagem. Oxalá pudesse esquecer aquele olhar de olhos vermelhos, a inchação denegrida dos lineamentos. Joana, espíritos são ordinariamente pálidos. Aquele, senhor, era purpúreo. Os beiços inchados e pretos, a fonte enrugada, as sobrancelhas arqueadas desmesuradamente sobre os olhos ensanguentados. Posso dizer-lhe o que me lembrava? Pode. O vil espectro dos mitos germânicos, o vampiro. Ah, e que fez ele depois? Tirou o véu da cabeça hedionda, rasgou-o em duas partes que atirou ao chão e calcou aos pés. E depois? Abriu as cortinas da janela e olhou para fora. Talvez percebesse o aproximar da aurora, pois pegando na vela, dirigiu-se à porta. Exatamente à minha cabeceira, a figura parou. Os olhos com brilho de fogo fitaram-me. Chegou a vela a meu rosto e apagou-a diante de meus olhos. Percebi como o rosto lúrido pairava por cima de mim e perdi a consciência por segunda vez em minha vida. Sim, só pela segunda vez fiquei sem sentidos, de terror. Quem estava contigo quando voltastes a ti? Ninguém, senhor. Senão o claro dia. Levantei-me, banhei a cabeça e bebi água a grandes haustos. Sentia que, embora enfraquecida, não estava doente. E resolvi não dar parte desta visão a ninguém, a não ser o senhor. Agora diga-me, quem seria aquela mulher? A criação de um cérebro exaltado. Isto é o que é certo. Preciso ter grande cuidado de ti, meu tesouro. Nervos como os teus não foram feitos para um jogo rude. O senhor fique sabendo que meus nervos nisto não têm parte. A coisa era real. O que contei sucedeu. E teus sonhos anteriores foram reais também? Thornfield Hall é uma ruína? Estou separado de ti por barreiras insuperáveis? Deixo-te sem lágrimas, nem beijo, nem palavra? Atualmente, não. Estou para fazê-lo. Eis que já chegou o dia que nos deve unir indissoluvelmente, e uma vez unidos, não haverá repetição destes terrores mentais. Afianço-te. Terrores mentais? Oxalá pudesse acreditar que eram só mentais. Desejo-o mais que nunca, sendo que nem o senhor me pode explicar o enigma da horrível visita. E sendo que eu não posso explicar, Joana, deve ter sido irreal. Mas, senhor, quando eu me disse o mesmo hoje de manhã ao levantar-me, e quando volvi os olhos pelo quarto para a clara luz do dia cobrar ânimo e conforto pelo aspecto jovial dos objetos familiares, ali, no tapete, vi o que desmentia irrefutavelmente minha hipótese, o véu rasgado de cima a baixo em duas metades. O senhor Rochester sobressaltou-se e estremeceu, lançou os braços ao redor de mim, exclamando: Dá graças a Deus de que, se qualquer coisa má se aproximou de ti, foi só o véu que sofreu. Ai, só em pensar no que podia ter acontecido. Ofegava e apertava-me tanto ao peito que apenas podia respirar. Depois de alguns momentos, continuou alegre. Agora, Joana, posso explicar-te tudo. Foi meio sonho e meia realidade. Uma mulher, não se pode duvidar, entrou em teu quarto. E esta mulher foi, deve ter sido, Grace Poe. Tu já a consideraste um ser estranho. De tudo que sabes dela, não podes deixar de a julgar assim. Que me fez ela a mim? Que fez a Mason? No estado entre o sono e a vigília, percebeste sua entrada e suas orações. Mas febricitante, quase delirante como estavas, atribuíste-lhe a aparência de um mau espírito, diferente da realidade. O cabelo longo e desgrenhado, o rosto preto e inchado, a estatura exagerada foram ficções de tua fantasia, resultados de um pesadelo. O rasgar malévolo do véu foi real e não se pode estranhar nela. Vejo que queria saber por que mantenho tal fúria em minha casa. Um ano e tanto depois de casados, hei-te dizer-te, agora não. Estás satisfeita, Joana? Aceitas minha solução do mistério? Refleti e, em verdade, parecia-me a única admissível. Satisfeita não fiquei, aliviada sim, mas para lhe agradar, forcejei por parecer satisfeita. Por conseguinte, respondi-lhe com um sorriso de contentamento. Então, como há muito passar a primeira hora do dia, quis retirar-me. Não é verdade que Sofia dorme com Adélia no mesmo quarto? Perguntou, enquanto eu acendia a vela. Sim, senhor. E na cama de Adélia há bastante lugar para ti. Deves partilhá-la com ela esta noite. Não admira que o incidente te tenha posto nervosa. E gostaria muito que não dormisse sozinha. Prometes-me ir ao quarto delas? Com muito gosto, senhor. E nunca mais esqueças de segurar bem a porta por dentro. Desperta Sofia sob o pretexto de lhe pedir que te chame bem cedo, pois deves estar pronto e ter almoçado antes das 8. E agora não mais pensamentos sombrios. Fora com as apreensões, Joaninha. Não ouves a que suspiros brandos o vento afrouxou? E como a chuva cessou de bater contra as janelas? Olha! E levantou a cortina. Que noite tão bela! E assim era. Metade do firmamento estava puro e sem mancha. As nuvens acasteladas em serras e penédias retiravam-se ao sopro do vento, que tinha virado para o oeste. A lua brilhava pacífica. Então, disse o Sr. Rochester, fitando-me os olhos perscrutadores, como está agora a minha Joaninha? A noite está serena, senhor, e eu também. E esta noite não sonharás separação e mágoa, mas sim amor feliz e união venturosa. A profecia realizou-se só em parte. De fato, não sonhei com mágoas, mas tampouco com alegrias, pois não dormi nada. Tomando a pequena Adélia em meus braços, observava o sono da infância. Quão tranquilo, quão sem paixão, quão inocente. E esperava o dia vindouro. Todas as energias de meu ser estavam em ação. E apenas o sol despontou, levantei-me também. Lembro-me como a criança se agarrou a mim quando a quis deixar. Lembro-me que a beijei ao despregar suas mãozinhas de meu colo. E chorei sobre ela por emoção inexplicável, e saí, temendo que meus soluços quebrassem seu repouso profundo. Ela era o emblema de minha vida passada, enquanto aquele a quem me estava aprontando para encontrar se me afigurava o símbolo receado, mas adorado, de meu sibilino futuro. Fim da sessão 25.